645. Lama 45, chame inteira na frequência 08.95. Eu transi grato. Correu o voo 645, quase travado na final visual. 645, avistado, piscina 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 09 nós, antecimento 10, 20. 120, autorizado, pouso, graças, senhor. Meia 143, vista para 2000 pés, ajuste 9020, autorizado e eletroxê, vai seguir o processo à frente para 10 milhas, dá um blank 738. Sim, para 9189, chame tudo na frequência 1-8, decimal 95. Tava faltando controle? É 2000 afastado de Salvador? Salinha, final de 3 milhas, continua a pessoa salvando na pista 0 milhas, time 0-0-0. Agora fica livre, gol 989. Autorizado, ajuste permanece. Chame tudo na frequência 1-8.95. Boa noite, aqui no Chinelo 6143, passando no Chinelo. Visual. Plane Chinelo 2995. 2995, grato, boa noite. Dirme 1943. 9989, Solos 32, Dirna Fox, ano 209. 209, Ria. Torre, boa noite, Papa Noite, Alfa Tango. Cachai, Alfa Tango. Boa noite. Ah, tudo bem, final da 97. Reporte sobre a Rina. Eu sabia chegar da bomba de 1 para o nível de voo 050. 10050, informação de fora, 190. Xené 1143, pista 0, pouso autorizado, vento 940 graus, 062 nós. Quando, Xené 1143? Outra vez, a Imar está mantendo o final da nossa. Gente, Charlie Alfa Tango, estamos autorizados, cabeceira 97, 6140 graus, 059, 8190, 020. Pouso autorizado, 97. M143, Solos 35, vive na Fox 219, Solos Salvador. Beleza, na Fox 219, M143. Parado no 7, vai livrar, ingressar na Romeu Tango. Tem frequência ali, boa. Olha. Solo Flash 3,5, Charlie Alfa Tango. Data. Salvador, boa noite, 6919, quanto espera, deu uma zero pronto. 999, pista 90, 3 avaliar Nicolás, vento 950 graus, 079. Linda, cola da 1069 e 09. Decoladas 39, controle Salvador 208, bom voo. 208, obrigado. Estou. Boa noite, azul 6919, decolou cruzando mil pés na subida São Vô, transição ótima. Azul 6919, quando a tarde sua via sai da São Vô 1 para o nível de voo 320. Atenção, voando para o 320, o azul 6909. Tá 9096, desça para 2010, o ajuste é na 020, autorizado e elétrico sem reposto estabilizado. 2020, meu passar estabilizado, tá 9096. É 9-9, autorizada da Leda. Presente Leda, 6-9-1-9. 19096, pode decidir direto para 2000, está visual, professor? Confirmo, não copiei. 19096, pode decidir direto a 2000, está visual, professor? Autorizado, 2000 pés, suporte estabilizado. 2000, repórter, 19096. Tower, boa noite, Pascal, 02 ao 20.10, Rodério, pode passar. Pascal, 02, clear to line up and take off 0910. Wind is 140 degrees, 08 knots. Clear for line up and take off 0910, Pascal, 02. Azul 6909, chame-se a 35, na frequência 28, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. 2835, 238, obrigado. Controle voo 966, boa noite, chegando com o médico no Seattle. 966, boa noite, recebi a chegada do Mediono para o nível de voo 050. Via 050. Estabilizado, 9016. 9016, chame torre na frequência 8095. 895, 9016. 0.47, contact over the departure now, 120.8. 120.8, Portugal, 0.2, go for it. Portugal 022, the Ponte Climby 2530, pick up departure. Pick up departure, 5037 there, Portugal 022. Oi, Salvador, muito boa noite, 9016, final, pista 10. 9096, tráfego avistado, altímetro 020, pulo autorizado, pista 10, vento 140 graus, 0612. Pulo autorizado, pista 0, TAN 9096. Salvador, 2426, ponto de espera da 10. 2406, tráfego, 2, final, da 10, visual. Afirmo, visual. Pode passagem do tráfego, cruzar ali, mantém 10, 2406. Pode passar o final ali, mantém 10, 2406. Solo 50, livre à direita, na Fox, chama 209. Fox 209. O serviço de fly de par. Como é que você fala, esse final mesmo? Dona 9666, aproxima, agressiva para 2000 pés, o ajuste é 9020, autorizado e ele é o reposto estabilizado. 2000, decima, reposto estabilizado no S2, 2006. 2006, decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 0612 a nós. Livre decolagem da 10, para o azul 4206. Decola 252, chame 208, Mambu. 208, boa. Jacarandá, Pocajá, Maracajú. Pico 206, boa noite, contato radar, tudo mantém o nível de voo 350 via Jacarandá. 350 via Puca, 4206. 1966, autorizado via LSX, posto estabilizado. Levantando, estabilizaram em LSX, bom, 966. Two two, go back to the frequency, 126.85, enable 126.85, enable 125.45, 126.85, enable 125.45, Atlanta no ponto zero, a torre, boa noite, 27 no 2. Os 27 no 2, autorizado pista na 0LA e decolar, vento 140 graus, 0629. Autorizado LA e decolar, 27 no 2. No 2, decolar 257, no controle no 208, no voo. 208, boa. controle Salvador, boa noite, Azul, 2712 na Conde. 2712, boa noite, contato radar, se ele manter o nível de voo 170 na saída Conde. 170, saída Conde, 2712. Chame centro Recife na frequência 126.85, alternativa 125.45. 125.45, 406, obrigado. Estabilizado, voo 966. 966, chame torre na frequência 126.95. 295, logo. Boa noite, chegou 1966, abaixado, travado, estabilizado, 1,5 mil de Simbra. Voo 1966, tráfego avistado, pista 90, pouso autorizado, vento 150 graus, 089, altímetro 9020. Decolo 90, gol, 1966. O Xanel 6201, tráfego na final 37 da Gol, após passagem, autorizado LR, manter o zero. Livre na Foxtrot, chame 21 de sua loja. 201, pista na zero, decolagem autorizada, vento 140 graus, 08 nós. Comunicado de colagem, história zero, história 62, carona. Controle Salvador 60, boa noite. Controle Salvador 60, boa noite. Controle Salvador 60, boa noite. Controle Salvador 60, boa noite. Contato radar, submantenha nível de 360, está autorizado, valida. 360, lenda, 6201. Controle Azul 2792. Solicita nível final 150. Ele mantém 150. 150, obrigado, Azul 2792. Via papai, chame para ingresso no site. Pista na 0 por 0 LR, decolar, vento no 50 graus, 089. A linha decolar no 0, tá 3283. Vitor, que o Delta por usar linha MT, via pista no 7, chame cabeceira alinhado. 363 autorizado, do 27 no 3. 38 kg delta. Aguarde aproximadamente um minuto. Então, 3283 decolador 110, chama o controle 199, corrija 120, decimal 80. 280, uma boa noite, já. Então, 3283, boa noite, contato radar, se mantém o G360, está autorizado para Elefa. Direto Elefa, subindo para o 360, está 3283. Chama 6601, no chame C3T, a frequência 92.35, alternativa 92.38. 2835, 238, 6201. Decolagem autorizada na 7, 950 graus, 062. Decolado às 13, 1, 3, chama o controle 20, deixa o 8, morro, até volta. Pegado 208, pelo Delta. Controle Salvador de Papatango, Vitor, pelo Delta. Passando Vitor, pelo Delta, contato radar acima da G1-00 na saída Coral, na Bravo. Paciente, poderia voar direto Coral? Autorizado. Direto Coral, 20 quilos delta. E manter pistão zero. A linha e mantendo 0, 1, 8, 9. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 950 graus, 089. Tratando decolagem no 0, 1, 8, mantenha o nível de voo 320. 320, tá 869, decolador Zona 6, controle Salvador 208, por favor. 208, obrigado. Uma boa noite. Valeu, boa noite. 879, decolador na frente. 869. Ajudou 3160 na saída Arvo 1, autorizado Valefa após 2000 pés. R2000 Elefa, 3600. Ajudou 712, está afastado 61 milhas nordeste de Salvador, serviço estava terminado, chame controle Aracaju, na frequência 120 do sinal 3. 1203, boa noite. Tá, 3283, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 122.8. Vai chamar Recife, tá? 3283, obrigado. Segura 645. Pista 0, autorizado a linha decolar, vento no 50 graus, 062 anéis. Decola, 645. 645, decolado 20, chame controle 120, decimal 8. 208, 645, controlado. Já é Equador 5, contato radar, turma de jogo 360 na saída Savona. Savona pro 360, né, 45. Número 645 autorizado, valida. Direto letra, 645. Zona 869, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 122.8. 260.282, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2781, para a vitória da conquista no nível 160. Salvador, Xenia 6259, pista na 0 cruzada LR, decolar, vento 160 graus 079. Autorizado LR, decolar, Xenia 6259. Passeio Salvador, TAM 3297, uma boa noite, autorização Guarulhos. Nível 340, centro da vida, está na posição 7. Chame 259, decolado 25, chame o controle, Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle de Salvador, Luna 2019, 8, boa noite, Anel 6259. 6259, boa noite, contato radar, sobre uma senhoria de 360 na saída Salvo 1. Boa noite, eu tenho um voo 6260, 6259. 6945, chame 135, frequência 1288935, alternativa 23.8. 2835, a segunda? 1238. 3, 2.